sabe chega junto. Quem sabe chega junto. É assim, é assim. Respeito vai logo cola ofensa. Intolerância basta resolver a violência. Vergonha sentença, humilhado segue o fraco. Tretou, não foi bom, se fudeu, foi juado, julgado. Culpado sem direito a recorrer pro CB. Ter dinheiro é diferente de poder. Vem trator, passa em cima. Vai, faz chacina, noite cai, vão atrás. Se caça de carabina. Preparado pro combate, pra não tomar prejuízo. Será que você tá preparado pro inimigo? Sentado na calçada, você e seus amigos. Moscando na tragada, moscou. Cabelinho. Sal enfumaçado, cachimbo, cagueta. Cedeu, poluiu, consumiu, aí já era. Qual é sua meta? Moleque, me explica. Enquanto o mundo gira, você fuma. Viva na periferia. Tá pensando o quê? Não se programou, vacilou, vai sofrer. Contar com a sorte, por aqui só se for louco. Corre que seu berço não é de ouro. Pra onde você vai? Desnorteado na nóia. O mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e tá na gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Pra onde você vai? Desse jeito já. Desnorteado na nóia. O mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e tá na gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Ó, liga lá, veja só quem é o trouxa. Às 10 da manhã, só ia sutir a onda do bar. Na porta da facu, sentado à mesa. Pra que cê é tudo? Rosolândia, rezou pro pai morrer. Só e azul que é herança. E você tá no pano de quem ou do que? Bem louco, fudido, sorrindo. Porque pra resolver, quer perder justo quem se liga. Pra onde você for, sua coroa tá em polícia. Barão, faz lei, pra te fuder você não entende. Que o peso do martelo pra nós é diferente. Dinheiro sem poder não adianta. Fiança livra um, mas de mil vai pra tranca. Enquadra nossos moleque, barão quer. Muitos querem, veja bem. Feito e pobre na cadeia 16. Se a ideia convém, nesse momento então escuta. Esquece os B.O., tira a toca, esconde as luvas. A vida é muito mais fabulosa que cê pensa. Sai dessa, meu grupo, maluco se orienta. Pra onde você vai? Desse jeito já. Desnorteado na noia. O mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Pra onde você vai? Desnorteado na noia. O mais bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, vai, supere a ilusão e o veneno. Só veneno. E toda a fantasia que está vivendo. Quem falou que proceder é desse jeito, já. Que vacilão é quem tem o diploma na mão. Sempre quero o melhor, mas é o pior. Faz da vida um nó, gente, assim cedo vira pó. Um desperdício só, viver é coisa melhor. Dá mó dó do sofrimento que faz ao redor. Zé Povinho quer o seu sucesso. Esse caminho, o final é cara na bala. Tem outra forma de respeito, moro. Mostrar a si mesmo como vira do jogo. Moral verdadeira, viver sem fronteira. Na vida derradeira, uma lembrança passageira. Vai brilhar na multidão na hora certa. Somente os escolhidos, me disse um poeta. Esperto e preparado para a guerra sincera. Aquela que liberta o coração e a mente da merda. Olha os patrícios, veja bem quem se ferra. Pelo amor, já não basta a miséria. Migalha, anistia, doação pra família. Alimento hoje e a morte no outro dia. Os coxinhas cada vez mais violentos. De segunda, segunda, os dias são sangrentos. Amanhã acende vela, reza, faz promessa. O pai é mais frio, vive em estado de alerta. Mas você não se interessa, João. Pra onde vai? Já foram uma par de irmão. Então, pra onde você vai? Desse jeito, João. Desnorteado na noia. Mas bandidão. Pensando que tá bom, usa droga e fala gíria. Vai, se liga, vai, se liga. Pra onde você vai? Desse jeito.